meuscds.com. Manda pra meu Cid de Arapiraca, no porca. Meu gordinho de Arapiraca. Tira gosto frio, a cerveja esquentou. O cigarro queimou a ponta do meu dedo. A festa acabou, meus amigos vazou. Andando no bar, tá fechando mais cedo. Pra onde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durante esse momento chora. Sem ela na minha vida não me sinto bem. Sem amor e sem bebida eu sou sem ninguém. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha eu virado bebendo por ela. E o povo abastecendo indo pro trabalho. E o posto 24 horas é bebendo por ela. E o povo abastecendo, indo pro trabalho. Tchau! Bora sair, bandido! Bora, mano! Meuscds.com. Bora, Luiz Augusto, de Marcas, Dimitri Moreno, olha o sinal. E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durando esse momento só. Sem ela na minha casa, não me sinto bem. Sem amor e sem menino. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha o virado, bebo na filha, mão. E o povo abastecendo, é sua cara essa aqui, ó. E o posto 24 horas é o ponte dos largados. Olha o virado, bebendo por ela. E o povo abastecendo, indo pro trabalho.